5.3.5 Ferramentas recomendadas. Além do ChatGPT, outras ferramentas úteis incluem Fireflies.ai, transcreve reuniões e gera atas automaticamente. Otter.ai, oferece transcrição de áudio e geração de documentos organizados. Jasper.ai, gera textos customizados para atas com base em pontos fornecidos. Read.ai, aprimora a produtividade em reuniões, oferecendo recursos como transcrição automática e resumos gerados por IA. Figura 16, tela do Read.ai, mostrando um relatório de uma reunião gerado automaticamente. Na figura 16 que temos aqui, somos apresentados a uma interface de software, o Read.ai, que demonstra uma capacidade notável, a geração automática de relatórios de reuniões. Imagine o tempo economizado, a precisão aumentada e a possibilidade de focar no que realmente importa, em vez de se perder em anotações extensas. O que vemos é um painel que resume uma discussão sobre mudanças na empresa devido à chegada de um novo gerente, reestruturações e a importância do clima organizacional. Observe as linhas coloridas abaixo da transcrição, representam visualmente a participação de cada pessoa na reunião, o sentimento expresso em diferentes momentos e a quantidade de fala. Essa análise de dados, antes complexa e demorada, é feita instantaneamente pelo software. Mais do que uma simples transcrição, o Read.ai identifica capítulos e tópicos-chave, como reestruturação e alinhamento de equipe ou apresentação da evolução da proposta para a solução em IA. Ele também extrai tarefas específicas, como proporcionar uma apresentação da evolução da proposta para a solução em IA, atribuindo-as e facilitando o acompanhamento. A ferramenta até mesmo identifica momentos de engajamento e reações dos participantes, oferecendo uma visão completa da dinâmica da reunião. Essa tecnologia se baseia em algoritmos de processamento de linguagem natural e inteligência artificial, que analisa o áudio da reunião, transcreve a fala, identifica palavras-chave e padrões de conversa e, finalmente, sintetiza as informações em um relatório conciso e informativo. É um exemplo claro de como a IA pode otimizar processos de trabalho, melhorar a comunicação e aumentar a produtividade. Em resumo, a ferramenta Read.ai demonstra o poder da inteligência artificial na análise e síntese de informações de reuniões. Ao automatizar a criação de relatórios, ela libera tempo para que os participantes se concentrem em ações estratégicas e decisões importantes. Essa tecnologia representa um avanço significativo na gestão do conhecimento e na otimização do trabalho em equipe. 5.3.6. Exercício prático. Objetivo: criar uma ata de reunião automatizada com base em tópicos fornecidos. Tarefa 1. Contexto da reunião. Título: Reunião de planejamento do evento corporativo. Data e hora: 15 de março às 10 horas. Participantes: Maria, Carlos, Pedro e Ana. Pontos discutidos: Decisão sobre o local do evento, Hotel Central. Definição do orçamento inicial, RS 50 mil. Atribuição de tarefas. Carlos, negociar com fornecedores. Ana, criar a agenda do evento. Pedro, organizar transporte e logística. 2. Instruções. Use uma ferramenta como ChatGPT ou Fireflies AI para gerar a ata da reunião. Certifique-se de incluir informações básicas, discussões e decisões tomadas. Próximos passos, responsáveis e prazos. 3. Entrega. Apresente uma ata estruturada com todas as informações organizadas em sessões objetivas e precisas. 5.3.7. Reflexão. 1. A ata gerada atendeu às expectativas de clareza e organização? 2. O formato automatizado foi útil para documentar todos os tópicos discutidos? 3. Que ajustes você faria no prompt ou no uso da ferramenta para melhorar o resultado? Próximo passo. Com as habilidades de geração de atas automatizadas, você está pronto para explorar novos métodos de comunicação eficiente no ambiente corporativo. Continue avançando.